Meus queridos, já saímos do bar, em questão, estávamos a falar há bocado. Bar esse que visitámos e que já vamos explicar como é que correu a negociação, não, digamos assim. Podes explicar já, não avançámos. Sim, não avançámos. Mas... Olha, e pegando na cena que estávamos a falar antes, claro, do o que é um bom dono, o que é um mau dono. Isto foi um bom dono. Isto foi incrível. Um gajo que me diz, olha, gosto muito, mas não, a casa não consegue suportar as condições necessárias para receber o espetáculo, mas há uma outra casa que até é a nossa concorrente e eles têm essas condições. Vai lá buscar a porta. Claro, isto é... E diz que vens da minha parte e não sei o quê. Também é assim, não sei até que ponto é que me ajuda a dizer, olha, venho da parte da tua concorrência. Verdade. Mas só o facto do gajo dizer assim, olha, é pá, mas estava-se proativo para ajudar, meu. Claro. Mas isso muitas vezes é bem importante. Mas como fechámos aquela conversa, e basicamente tem um pouco a ver com isto, a questão da distância geográfica entre bares e na localidade em si, seja ela qual for, tu mandaste o bar à parede, mesmo sabendo que o espaço provavelmente ia dizer um não. Sim, sim. Aqui foi por uma questão de, nesta zona não há nada. Ou seja, geograficamente, seria importante ter um ponto. Sim, sim. E permite-te haver uma rotação de público muito grande, estás a ver? Porque imagina, em vez de fazeres o caso do Dois Tons que falei há pouco, que te senta para aí 70, 80 pessoas por espetáculo, este só sentava metade. Tudo bem. Mas então eu digo ao gajo, olha, faz por marcação e é tipo espetáculo 1, neste dia e neste dia. E vais aceitando reservas para as duas noites, já com a atenção de que vai ser o mesmíssimo espetáculo. Ok, ok, estou a perceber. Estás a ver? Epá, são sessões de teatro, mas feitas em bares. A mim não me choca. É agora que eu posso dizer, pá, mas a malta quer ver as duas sessões. Está bem, mas sensibiliza-os para... que a história é a mesma. Yeah, vais ouvir o mesmo texto. Ok. Estás a ver? Essa sensibilização é... E a cena de fazer na mesma zona. Epá, imagina que tu fazes sexta-feira no número 1 e depois fazes no sábado no número 3. Epá, primeiro, eu sempre que tenho situações de trabalhar numa área inferior a 5, 10 km, eu aviso o gajo com quem eu tenho o contrato, entre aspas, há mais tempo. Ok. Numa de lhe dizer, olha, eu agora tenho aqui, tive esta proposta, como é que tu te sentes em eu ir lá? Claro. Mas isso é porque eu trabalho de uma forma muito mais humana do que propriamente estar só a olhar para as coisas como... Ah, é negócio, vou fazer e acabou. Porque eles pagam mais, porque eles pagam não sei o quê. Pá, eu prefiro ter uma boa relação com um gajo que já me tratou bem muitas vezes, do que... Isso é no âmbito de uma conversa entre ti, ou entre a pessoa que está a organizar a noite, e o dono do bar. E como é que tu vias o caso de um outro comediante ir para a tua zona? E também a questão que a palavra zona... Acho deselegante. Pode ser diferente de mim para ti. Acho deselegante. É deselegante fazê-lo sem falar contigo primeiro? Ou se falar contigo primeiro, como é que tu vês? Epá, acho que se alguém disser assim, olha, vou fazer isto. Primeiro, não tenho autoridade nenhuma para impedir alguém de fazer seja o que for. Claro. Por isso, só aí não impeço nada. Mas acho que é um bocado... É do género, estamos a oferecer o mesmo serviço no mesmo local. Epá, acho que é feio. Okay. Estás a ver? Agora, eu sempre que faço isso, sempre que vejo que... E isso já aconteceu. E isso, sim, já aconteceu. Isso só aconteceu a mim. Ah, não, já tem na zona já, pá, então deixa entrar. A menos que seja um outro bar a dizer-me assim: olha, o bar X faz com não sei quem, eu gostava de fazer contigo. Aí o que eu faço é: eu mando mensagem ao outro gajo e digo: olha, mano, um bar convidou-me para ir lá fazer um espetáculo, é na mesma zona do teu. Então vamos colocar aqui um caso que me aconteceu a mim: que foi que eu visitei um bar. Na altura não ficou nada adiantado, mas ficou mais ou menos apalavrado que viríamos a falar passado uns dias, porque na altura o dono do bar não lá estava. Sim. E entretanto, quando me dirigi para o meu carro para me ir embora, deparei-me que no quarteirão atrás havia um bar já com comédia. Era de quem? Do Rosa. Na altura mandei mensagem ao Rosa, logo, claro, a colocar a situação. Foi deselegante da minha parte ou não? Não, porque aí disseste-lhe, olha, por acaso calhou aqui na tua zona, e o Rosa disse-te. E o Rosa, mano, tranquilo, concorrência é sempre fixe. É isso. Pá, e depois há essa, que é... Se eu tiver um bom espetáculo e tu também tiveres um bom espetáculo, vai haver uma altura em que eu digo, olha, os gajos que vieram ao teu bar agora venham ao meu, yeah, e os gajos que foram ao meu agora vão ao teu. Ok. E até se criar ali uma sinergia simpática. Mas convém sempre... Haver comunicação. É pá, sim. Esta noção de que estamos todos de costas voltadas é uma merda. E não ajuda ninguém. Muito menos o público. Que claro, devia ser... a parte mais beneficiada desta... Ia ser aquilo que nós realmente nos preocupamos. Claro, assim, em vez de estarmos a preocupar com garrazinhas que existem, infelizmente. Mas pronto, infelizmente há sempre essas palhaçadas. Mas pronto, nós neste bar, portanto, ficou falado com o dono do bar, o dono do bar abriu o livro e disse claramente que não estava interessado, e o que fazemos é entrarmos para o carro e estamos a ir em direção a um outro. Estamos a ir a... Este é Correios. Correios, sim. Estamos a 5 minutos. Ok, muito bem. Mas esta segunda parte também é um bocado mais pequena que a outra. A outra foi Lisboa até Mora. Eu por acaso não avisei na primeira parte, mas aviso nesta. Isto vão ser certos destas conversas no carro, tudo gravado no mesmo dia, mas será publicado durante uma semana inteira em 5 partes, de segunda a sexta. Cada parte terá... Cada dia será uma parte. Sim. E que irá para o ar muito em breve. É estranho dizer muito em breve, porque ninguém está ouvindo isto precisamente. Não, pois. E vai, convém dizer que vai sair em dois sítios. Vai sair no XLR ligado, como é habitual. E eu vou disponibilizar também através do meu canal de YouTube, em youtube.com/rubendrancon23, porque eu tenho lá uma rúbrica de stand-up, que é o Rei do Underground, que tenho posto algumas atuações. Então, já que ando a partilhar com a malta este lado. E foi fixe por conta, eu tenho um grupo de Facebook que é o 20 Macacos. E ontem fiz lá um post a queixar-me. Eu gostei do teu post. Sim, eu lembro que no focinho do nada. E eu assim, aconteceu merda. Não aconteceu merda, mas é pá, acho ridículo. O post era mais ou menos. Fico triste por ver que em Portugal não há bares decentes para fazer stand-up. Oficialmente. Ou há muito poucos. Digo aqui oficialmente. Conta-se pelos dedos de uma mão ou uma cena assim. Pá, porque realmente há muito poucos bares. Eu adoro atuar no Dois Tons. O Umbar está a ser uma ótima experiência, está a começar agora, ainda não deu espaço para maturar a casa. Por exemplo, eu adoro o Rocket, adoro atuar no Rocket, e isso não é segredo para ninguém. É uma casa que me trata sempre muito bem, o Rocket é ali no Parque das Nações. E são casas que vale a pena trabalhar lá. És bem tratado, o público gosta de ti, o pessoal esforça-se, tudo bem. Mas depois há casas que não, epá, que não valorizam ou que não têm condições. Isso é péssimo. E agora voltando um bocadinho atrás da questão de quando alguém já está na zona. Sim. Há pouco tempo aconteceu-me dizerem-me, um amigo meu, olha, eu conheço um bar, vou-te meter a falar com a dona, eu tudo bem. E a dona já lá tinha stand-up. Com quem? Que tinha sido com o Mocinho e com o João Rosa Luz. Ok. O que é que faz nesse... Eu aí, primeiro fiquei um bocado de mãos atadas, estás a ver? Porque estava frente a frente com ela, mas podia dizer, olha, agora espera lá um bocadinho que eu tenho de ligar aqui ao Rosa Luz ou ao Mocinho. Não, por acaso nem sequer cheguei a falar com eles, porque não avançou por outras questões. Mas eu disse, não tenho problema nenhum em vir cá, quando o Mocinho vier cá, convide-me. Eu venho cá ver, se for preciso ainda faço aí 5 minutinhos só para ver como é que é a casa, se me divirto ou não. Okay. Isso é porque eu sou... Mano, pois, era isso que eu ia tocar nesse assunto. Sou um gajo diferente. Guarda isso para a terceira parte, porque esta parte está quase a acabar. Pois, já estamos eu vou guardar essa parte dessa boa relação para a segunda parte, para a terceira parte. Sim. Porque nós neste momento estamos em Arroios, confere. Arroios, o quê? Corroio? Arroios. Arroios é bonito, em Lisboa. Tão bonito, tão bonito. Olha, está aqui uma hamburgueria. Está aqui uma hamburgueria. Gourmet, em Corroios. E malta, na terceira parte a gente vai falar um bocadinho então dessa relação. Vamos falar de outras cenas. Que é fundamental. Pumba, mais pumba, coisas. Pumba. Estou aqui a subir uma cena para andar. Mas pronto, mas só para terminar. Nesse caso, por exemplo, não. Epá, se ela aceitasse o meu cachê, eu tinha logo de mandar mensagem ao mocinho. A dizer, mocinho, pá, desculpa, aconteceu isto. Só quando já estava a meio da negociação é que vi que o bar era teu. Importas-te. Se o gajo me dissesse, aí, mano, estás-me a tirar trabalho e o caraças, eu dizia, pá, ok, tens razão, desculpa lá, mano. Fica com ele. Yeah. E mandava mensagem ao bar a cancelar. Claro. Estás a ver? Foi. Porquê? Porque foi muito em cima. Estás a ver? Foi muito... Pá, já estamos aqui. Não há nada para fazer. Onde é que é? É aqui e está fechado. Está fechado. Pronto. Mas...